fez uma história com um cara muito legal. Tremendo cara de pau. Vejam vocês, o cara que eu conheci e só namora com o broto no portão, mão na mão, pra não ter complicação. Ele acha a virgindade uma legal e se assusta quando ouve um palavrão e só vê mulher nua na TV. Ele garante que sabe beijar, e acha imoral, biquíni curto, asa delta, o até fio dental, ele é demais. Ele é fingido, não dança uma lambada, só valsa de Strauss, é um cri-cri de galocha. Me tira o astral, ele é demais. Ele é fingido. Fez juramento de castidade pro seu amor, e além de tudo pediu sua mão e ela negou. Quando vê mulher ele fica doido, quando vê mulher ele fica doido, quando vê mulher ele fica doido, mas tá chilique na hora. Ele não monta. Acha imoral, biquíni curto, asa delta, o até fio dental, ele é demais, demais. Ele é fingido, fez juramento de castidade pro seu amor.